Francisco e Juliette Serra, Montermo do Reboque. Muito obrigado, um bom dia. Obrigado, Serra, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, o Tantra 601. São 3601, para São Paulo, Congonhas, tenho 360 aprovado, o senhor está pronto para a cota? Pronto para a cota. 3601 autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após voo direto à posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto à posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle Salvador opera em 120.8, transponder 5110, TAM 3601. Autorizado Congonhas no 360, decolador no zero com curva à direita, a saída é Atael, transição Leda, após Leda voa Bridge para Upper Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após Bravo Hotel Zulu voa Trive, e de acordo com a rota do plano de voo, controle 120.8, transponde 5110, é o TAM 3601. Correto, TAM 3601, só mil perdões. Após Bravo Hotel Zulu, vou direto Trive. Tango Romeo Índia, Vitor Índia, senhor. Tango Romeo Índia, Vitor Índia, Trive. Correto, senhor, portão 9, chama e puxa o instrumento. Vai chamar 9 para o posicionamento.